com vocês, um Realcast. E aí, pessoal do Blog Na Hora? Eu sou o Thiago Amorim e eu tô botando mais fé em Warcraft. Eu sou o Iago Feitosa e eu acho que Deadpool vai ser o melhor filme de quadrinhos. Eu sou o Pinheiro e como eu sou fanboy do caralho, eu escolho Batman vs Superman. Não estou nem um pouco surpreso. Eu sou o Jeff Tenmord e em 2016 eu vou me mudar pro cinema. Ai, caralho. Eu vou assinar um jornal que dá ingresso semanalmente, tá ligado? Eu vou virar o sócio do cinema aqui perto de casa. Eu ouvi dizer que o cliente ouro do jornal daqui, tu vai ao cinema toda semana. Eu vou atrás do bolso cinema, cara. A gente vai falar hoje sobre nossas expectativas para filmes de 2016. Com todo pouco material que a gente tem, a gente vai ver o que vai prestar, o que não vai prestar, nossas preferências, falar sobre esses filmes de heróis aí, que agora vai ter um monte. E é isso aí, vamos para o meio. O Isaías elogiou aqui, o Isaías que já participou do primeiro podcast aqui, sobre os filmes do Oscar de 2015. Abração aí pro Isaías. É um tal de Felipe Chagas, que ele escreveu um texto enorme que eu... Ele comentou assim: Europe no som de fundo, gosto, haha, já cativa a gente de início. Ele falou que o evento de Harry Potter em Teresina deve ter sido bem legal mesmo, nunca fui em evento de Harry Potter, disse que é muito triste e que não há nada pra falar sobre isso. Falando em Harry Potter, é sempre bom falar. Teve uma mulher evangélica nos Estados Unidos que reescreveu o livro de Harry Potter, distorcendo tudo para que seus filhos pudessem ler. Cada coisa louco lá. Hogwarts é uma escola de oração, uma coisa assim. Harry é um garoto possuído. Essas paradas loucas aí. Fez igual o cara dos Simpsons, o Ned. É. Ele falou que o Mortal Kombat ele não tem nada pra comentar e não sei por que citou então. Nunca joguei nada, então por que citou? Esse podcast. Só os filmes que ele viu no passado remoto. Lembro nem dos nomes do pessoal, mas é foda, valeu a pena ouvir sobre. Caralho, ele não lembra, mas achou foda, ok. Achei legal o tema central, falar sobre a parada do Charlie Rebu, porque tem gente que nem se lembra disso mais. É, a gente realmente desenterrou. Nem associando os dois ataques. Muito bom falar dos refugiados, porque o povo já vê os países que não aceitaram os refugiados como big vilões, por não abrirem. Mas foi justamente isso, o medo de infiltrados. E sobre a lama é foda, porque tá carregado de mercúrio e afins, super tóxicos. É, ele tá falando aí sobre a tragédia gelada. É mais de Mariana, né? Mariana. É. Depois ele fala dos furacões e acaba. Sobre as tragédias, tá dizendo que espera novos podcasts desse mesmo nível pra melhor. Ah, difícil. Né? Virou um mês. Saiu. Quase um mês, né? Who is look for the bare necessities? O Mogli, o menino lobo. Vocês gostaram do trailer? Esse filme, ele tinha uns 10 desenhos antes, né? Já, nossa, é bem antigo, né? Já teve desenho animado. Eu assisti. Eu assisti. Um filme também. Eu lembro que eu fui no cinema ver, era um Edo Russo, né? Isso. Ele é tipo assim, um Tarzan infantil. Exatamente. Assim, bem por cima, né? Só que esse vai ser bem dark, parece que vai ser. Aparentemente, a voz daquela cobra, inclusive, vai ser a Scarlett Johansson. É verdade. Scarlett Johansson é boa pra revoir, né? Em Her, ela tá bem. Ela tem uma voz bem foda. Cara, a voz dela é muito, muito boa, assim, bem marcante. Moleque, é da Disney, né? Assim, tipo, um menino na selva. É. Acho que o filme vai ser até mais infantil do que o trailer foi. Eu achei o trailer bem. Tá. Engraçado que vão lançar Tarzan junto com Mowgli praticamente mesmo ano. É, mesmo, é legal porque tipo, meio que já um vai puxar o hype do outro, né? Será? Ou vai dar um hype negativo? Tipo, ah, que saco, outro filme de meninos da selva. Eu acho que esse filme do Mowgli pode ser que dê certo, mas eu acho que esse do Tarzan vai flopar. Cara, eu acho que isso não atrapalha em porra nenhuma, porque, cara, sei lá, teve um ano aí que teve dois filmes do Hércules. Eu vi gente indo assistir os dois. Eu ainda não assisti aquele do cara do Crepúsculo, só assisti o do The Rock. Eu também assisti do The Rock. Caraca, que filme ruim. Tipo, o filme não é ruim, mas é muito... É o filme do The Rock, cara. É, filme, é o Rock, filme de Sessão da Tarde do futuro. Isso é perfeito, assim. É filme de Sessão da Tarde. Não que seja ruim, mas é aquela coisa, previsível. É uma releitura boa, cara. Tipo, a parada massa é tipo, o Hércules não é esse semideus todo, é um cara muito forte, mas tem a galera ajudando ele. Sim, isso aí foi legal. Eu achei maneiro esse do filme. A parada de desmistificar a coisa, o pessoal lá de longe eram uns centauros, aí quando chega perto, não, são os caras, uns cavaleiros mesmo. Os caras montados em cavalo. Legal. Já pegando o filme que vai para tem o Deus do Egito. Cara, o elenco é bom. Eu falei isso até no Facebook. É aquele filme que eu sei que não vai prestar, mas eu vou ver no cinema. Eu vou baixar no que quer. Cara, é rico assim, né? Porque a esperança é a última coisa que morre, mas ela morre. Depois que a gente assiste. Sério, depois do Imortais lá, aquele filme, eu... Eu não tenho mais esperança, assim. Cara, esse filme... Uns tempos pra cá, cara, a gente não sabia fazer mais nenhum filme sobre Deus. Depois de Êxodo, cara, eu perdi a fé nesses filmes desse tipo. Por isso, talvez eu não curti nenhum dos dois, cara. Aqueles dois. Eu também não. É, eu até que achei divertido, pelo menos diverte um pouquinho. Aqueles dois filmes do Curitiba deviam mostrar que dava pra, sei lá, adaptar God of War, ou, sei lá, Sensei. Aí eles... Só fizeram diminuir a chance disso acontecer. Uhum. E esse Deus do Egito aí também é outro exemplo de que algo que talvez vá seguir pelo mesmo caminho. Os caras têm que aprender com a Record, cara, que tá fazendo 10 mandamentos. Eu soube de fonte segura que vai virar livro. Tá na Netflix, né, mandamento. Olha aí, cara, é só eles... Como você eles... vai virar livro? Imagina, não tem livro. Não, imagina, a Record, tudo que a Record faz dá certo, pô. Tu lembra de Mutantes e o Caminho do Coração? Eu ia falar disso aí, cara. A série com mais efeitos especiais que Heroes. É. Cara, mas eu achava muito bom, assim. Até antes de vir daquele Caminhos do Coração, né? Que tinha. É, Caminhos do Coração, aí depois os Mutantes. Isso, aí meio que aí já começou a... Já começaram a avacalhar. Como assim começaram? A primeira temporada foi legal. A novela era normal, mas eles começaram a estar os mutantes, aí fez sucesso pra caralho, os caras não pararam mais, né? É. Eu acho assim, fizeram que outro, fizeram um de boa, assim, entendeu? Aí começou a putaria. Porque... Meu irmão, uma novela que tem a Miss Brasil da época como uma aranha. E outro cara que era um escorpião, acho que. Como era o nome daquele cara doidão? Era o cara lá da Malhação? Não, o cara da Fazenda, doido. Theo Beck. É! Theo Beck. Ele era um cobra, alguma coisa assim. Ele era muito inspirado. Aí, você é uma aranha e eu sou uma cobra. Que tal minha cobra abraçar a sua aranha? Aí o caralho, bicho, velho, é o roteirista. Ah, parece que eu tô pedindo a palma pra esse roteirista, velho. Olha o nome desse roteirista, ele merece um prêmio. Não, eu achava massa aquele escorpião que tinha na novela, cara. Tipo assim, o rabo saiu do cu dele, tá ligado? Ia sair de onde? Porque ele não mostrava, assim, tipo, ele tava vestido, não dava pra ver nada, assim, entendeu? Tipo, ele tava escondido em algum lugar. E o lugar que tinha era esse. De onde saiu esse escudo, Batman? Ora, Robin, é claro que é do cu. Black and blue. God versus man. Vamos seguir pra 2016. Procurando Nemo 2. Procurando quem mesmo agora? Ah, Dory. Eu odeio ela. Cara, eu acho que pode ser um filme legal, mas eu acho desnecessário. Sei lá, bastante. É, minha opinião. Se é pra ter uma continuação, tinha que ser dos incríveis. Esse filme do Dory vai ser meio só pra tirar dinheiro do pessoal. Vai tirar o meu também, porque eu vou assistir. Eu vou ficar feliz. Mas os incríveis não vai ter continuação, não? Vai, mas eu só acho que 2017. Vai demorar muito. Uma coisa que eu fiquei meio surpreso é quando falaram que ia sair o Kung Fu Panda 3. Como assim? Eu pensei que já tinha uns 7 filmes do Kung Fu Panda. Já deu, né? Eu estou saindo filme dele, cara. Eu só assisti. Já tem o filme de Kung Fu Kung Fu 2, tem o desenho animado, tem mais uns 50 especial do Kung Fu Panda. É, eu assisti só o primeiro, cara. Vai lançar o 3 próximo ano, eu não sei nem do que se trata. O Panda é que nem Madagascar, é, tipo, tem várias séries, vários filmes. É, o cara já não sabe nem mais o que é filme, o que é especial, o que é desenho, o que é série. Já virou uma zona. O que esperar de Angry Birds? Ai, cara, nada. Eu era viciado paguei. Nessa coisinha no celular, bicho. Cara, foi a primeira aplicativo de Dunk que todo mundo tinha. Era o primeiro smartphone era baixar o Angry Birds. Aí agora ninguém mais tá nem aí. Angry Birds eu vejo que nem a adaptação do Sonic pra desenho. Fica umas paradas totalmente diferentes do jogo, tá ligado? Tipo, como se fosse outra coisa. É, sei lá, no Sonic todo mundo corre na velocidade alta. Aí quando vai pro desenho só o Sonic corre, todo mundo. Os outros personagens, ninguém corre. É mais ou menos isso que a gente tem no Angry Birds. Tipo, vai ser uma parte muito esquisita, tipo. Não vai conseguir ver no jogo, no filme, entendeu? Por isso que eu não tô botando pé. Mas tipo a adaptação lá do Super Mario. Ah, oh, cara, mas a do Super Mario é muito legal. Ah, não, cara. Não. Eu gostava quando era... Eu não ouso assistir esse filme de novo, mas eu gostava quando era criança. Fala aí, a adaptação de jogo também vai ter Warcraft. O melhor filme de 2016 será Warcraft, eu tô esperando pra caramba. Entreguem os Oscars. Se eu falar que eu achei... Fala, se eu falar que eu achei os efeitos zoados, vocês vão achar... Zoados? Vou explicar a lógica dele, que deve ser a mesma linha. CGI, né? CGI. Evoluiu da forma que parou, tipo, de um tempo pra cá. Eles não estão evoluindo tanto como deveria, tipo... Aquele cara... Eu não conheço muito Warcraft, como é o nome daquele cara que não é humano lá? Aquela raça ali, aquele cara... Orcs, isso. Eles, cara, eles... Tu olha pra eles, imagina que tu tá no videogame, tá ligado? Tipo, tu não consegue ver o realismo ali no CG dele, entendeu? E, tipo, o CG poderia ser muito melhor, cara. Tipo, por exemplo, o Hulk do Vingadores, que hoje em dia ele tá num nível muito alto, assim, de perfeição. Tipo, esse orc poderia estar no mesmo nível, tá ligado? É, eu também acho. É porque, tipo assim, é que na verdade também tem a questão... Que a pessoa tá acostumada com um orc, aquela criatura assim, mais. Mais Senhor dos Anéis. Até no próprio jogo, assim, o orc é mais orc. Nesse filme, eles tentaram colocar um pouco mais humano, não sei. Ficou meio estranho. Cara, mas dá pra deixar humano, mas deixar com uma cara de. Deixar com uma aparência mais real, cara. Tu olha pra ele também... e você é videogame. Também tem um negócio do tempo de cena, né? Que eu acho que nesse filme vai ser mais CGI do que os próprios humanos. Vai aparecer muito tempo, e eu acho que isso é pior ainda. Cara, pelo que... trailer, eu acho que não. Pelo que eu percebi no trailer, o que ficou na minha cabeça, o que eu consegui entender é que vai ser bem dividido. Talvez eu esteja errado, não sei. Ah, com certeza vão dividir pra tentar agradar as duas facções. Claro. É. Eu também nunca joguei, eu também não sei direito como vai ter. Tu já jogou, Thiago? Já, sim. Tipo, eles têm que sair daquela terra deles lá, e eles vão dividir a terra dos humanos agora. E aí depois vai entrar outras raças, vai entrar os elfos lá, que tem a alta cúpula deles, que eles até... Aparece no trailer, eu acho. Aham, aparece a alta cúpula lá dos elfos, dos High Elves. É, os elfos que eu quero ver, deve ficar legal os elfos. O padrão de CGI é o padrão Blizzard mesmo, que eles já estão acostumados. Eu até me surpreenderia se fosse um tipo, ou se eles fizessem diferente, porque se fosse outra empresa, outra produtora fazendo, aí sim você poderia esperar uma coisa diferente. Mas na Blizzard... Eu tô animado pra esse filme, eu gosto daquele cara que faz o Vikings, né? É, o... Ele é foda, eu acho que é foda. Eu acho que vai ser... Finalmente, um filme de jogo vai dar certo. Ah, mas Silent Hill 1 foi bom, pô. É verdade. Mas Silent Hill, né? Não foi, aquela coisa, caralho, filme do ano, não sei o quê. Silent Hill é um dos melhores filmes de terror, eu acho. Só que é o seguinte, Thiago. Um, né? Um? É melhor da adaptação de jogo, mas também é um filme... Não é tão popular, por exemplo. O Crash tá sendo feito, tá sendo mesmo bem popular, ó. Sim, com certeza. Tem também o outro jogo que vai ganhar a adaptação, é o Assassin's Creed. Eita, esse Eu tô torcendo esse, muito pra dar certo, cara. Esse eu tô animado e tô com medo também. Esse eu não... Pois é, animação com medo define. Sim, demais. Olha, eu já tô vendo a merda gigante chegando. Eita, como assim? Caramba, tá assim, mas mano. Já? Cara, eu... eu não acredito, cara, nessas streamers. Eu acho o ator muito foda. O Michael Fassbender. Mas você só pelo ator também, né? É, exatamente. E a história é muito complicada de adaptar, né? O que, que eles vão fazer? Como é que vai ser essa história? Cara, tipo, pô... Eles podem escolher qualquer uma. O jogo já é monótono, né? É a mesma coisa, cara. O jogo, um jogo de jogo todos, basicamente, assim. Tá, tem a história de fundo, tudo e tal. Mas não é uma... Eu não vejo como uma grande história. Eu não cheguei a ler uns livros. Mas se for pelo jogo, não... Vai ser tipo um Prince of Persia. Ah não, cara. Não... Ah, não. Não vou tão fundo assim não, no... nisso não. E era outro ator foda também, né? É. Então pelo ator não dá pra confiar mesmo não. É verdade. Prince of Persia... Eu lembro que a galera ficou, pô, cara, foda, vai ser foda. Pô, uma merda. É verdade. Black and blue. God versus man. Day versus night. Vou falar aqui um filme foda, que vai ser foda, cara. Zoolander 2. Rapaz, só o de Pegs vão lembrar do 1. Eu nunca assisti o primeiro, na verdade. Passava no SBT. Caralho, assisti, mas muito bom. Irmão, esse filme é foda, bicho. Tem o Ben Stiller e o Owen Wilson, cara. Com certeza deve ser bom, cara. Você parou uma katana com sua cara? Ah, com Maze. Com seu carão. O ator é muito legal. Não, os dois atores são muito bons, cara. É uma dupla que se dá muito bem, cara. Eu tenho um sonho de ver os dois fazendo o... Sexo. Eu e o Wilson fazendo o Gladiador Dourado. O meu sonho é ver esse filme rolando. Como é que fica aí? Ok. E agora, e vai ter, nesse filme vai ter o cara lá do o que fez o Smog, cara, o Benedict. Benedict? Ele é all. Mas você é homem ou você é mulher? All is all. All is all. É, em 2016 que vai sair lá aquele filme de comédia paródia dos 50 Tons de Cinza. 50 Tons de Negro, caralho. É sim, em 2016. É muito bom. Mano. Esse... Tomara que passe nos cinemas daqui, cara. Isso é muito zoado. É uma paródia bem paródia mesmo, porque ele tá pegando até as falas e botando de novo. Tom de Negro, pode não ser um filme tão bom, mas ele tá muito legal. Tem umas cenas tá ali, cara. Que quem assistiu o filme, né, vai lembrar, assim, vai sacar na hora, assim, lá, vai parar. Meu irmão, chamaram uma atriz que é a cara da Anastasia, cara. Da atriz que faz ela. Não. Ah, uma das melhores piadas que eu vi naquele trailer, cara, naquele tempo, ela pergunta pra ele, o que você faz da vida pra ganhar dinheiro? Aí mostra ele assaltando. Roubando coisa. Eu tiro o melhor das pessoas. Ele usa as mesmas frases, sabe? Não, cara, a melhor frase do trailer foi quando ela fala pra ele, a gente precisa conversar. Como assim? Que nem gente branca? É muito bom. Porra. Eles começam a fazer um estereótipo, cara, de black people talking. É aquele filme, assim, bem... Como é que fala o termo? Você não politizado? Não, tem um termo pra essa comédia, aquelas comédias... Besteirol? Isso, besterol. Vai? É muito besterol, assim, tem, bem daqui. Eu comparo ela um pouco com Branquelas. Branquelas tinha muito dessas piadas jogando mesmo. Por que será que é que nem Branquelas? Será? Falar em Branquelas, vai ter outro Branquelas agora, né? Vai ter uma continuação. Confirmado já isso? Tá confirmado, mas ainda não tem data. Porque os caras que fazem Branquelas estão nos 50 anos de negro. Filme de comédia também? Já quero puxar que é o Deadpool. Ah, é verdade. Vai ser de comédia mesmo. É uma comédia mais 18, cara, né? Rapaz, é pra ser mais 18, mas o que, que vai ter de mais 18 nesse filme que eu quero saber? Cara, vai ter sangue, peito, sexo, e vai ter piada de humor negro. Eu acho assim. eu acho maneiro ser mais 18 e tal, dar mais liberdade. Só que eu acho que pode ser um tiro no pé, porque eu acho que o filme vai acabar fracassando por causa disso. Cara, mas isso aí é porque eu, uma coisa que eu tô adorando nessa produção do Deadpool, que eles estão, na verdade é um risco que eles estão correndo, né? Mas eles estão tentando realmente fazer algo pro fã do Deadpool, cara. Porque, cara, pensa bem, se der certo. Depois do Fabiano, cara, tanto o visual do personagem, ver a violência, as piadinhas de humor negro. É um risco, mas em compensação vai ter, com certeza vai ter um retorno. Né? Mas pode ser que não seja tanto como outros filmes como X-Men, por exemplo. Mas Porque, tipo, pra eles o importante é o dinheiro, né? Sim. Eu preferia que eles fizessem uma versão PG-13 mesmo e outra versão no DVD, sei lá, de mais 18. Ah, não, cara. Pra ter outros filmes depois, cara. Porque eu acho que só vai ter esse. É de coisa que ninguém sei, cara. Não dá pra. Não dá, cara. Se fizer PG-13, tu sabe que chorume que vai ser a internet caindo. Mas a galera que reclama na internet não vai pro cinema, não. Essa galera chorona, de marcha pirata. Isso é fato. É, mas assim, ó, se fizessem PG-13, o pessoal que é fã do Deadpool não ia gostar. Verdade. Então, tipo, aí eles iam fazer o segundo. Se fizesse o segundo filme, ia ser o maior fracasso. Eu acho. Realmente fã não. Eu tô achando bom eles arriscarem, porque vai que dá certo. É, outros filmes vão sentir na liberdade de também querer ser mais 18. Não, se der certo vai ser foda. Tipo, o Wolverine vai ser foda, vai ser tudo foda. Mas se der errado também vai ser uma merda. É, outra um coisa. Filme que já mostrou que a crítica positiva pode ajudar muito um filme é o Mad Max. Quando o Mad Max saiu, cara, ele tava super embaixo, ninguém falava dele, aí a crítica começou a elogiar o filme, foram elogiando. Daqui a pouco todo mundo só falava do Mad Max e tá até agora ainda, tá sendo tipo eleito o melhor filme. E foi o melhor filme do ano. Até mas agora? Por quê? Oi? Vocês têm que analisar agora como tá hoje em dia o recepção do público. Antigamente não tinha muitos filmes de super-herói, tinha filmes de, sei lá, acima de PG-13 que faziam sucesso, por exemplo. Hoje em dia não, hoje em dia eles podem arriscar. O filme sendo bom ou não, vai ter gente pra assistir. Ainda mais com um trailer muito bom. Pra mim, foi o melhor trailer Ainda mais a questão da liberdade do uniforme, né? Que a pessoa gosta de mudar pra uma coisa mais realista, mas eu não sei se eu quero uma coisa realista em relação ao uniforme. Principalmente a Fox, realista, né? Que gosta de cagar os uniformes tudo. Pois é. É verdade. A Fox é até. Ela tem essa chance aí pra acertar agora. Mas, cara, o Deadpool não dava pra errar tanto no uniforme, porque ali. Não dava? Tanto que já erraram! Não, cara. Porra, a forma mais simples eles conseguem fazer umas cagadas, mano. Não, mas vocês estão falando do uniforme. No outro filme não tinha um uniforme. Mas é. O X-Men é origem, não tinha uniforme, falando de uniforme. Uniforme porque, por exemplo, o uniforme do Deadpool, ele já tá. Bacana pra tu adaptar pra um uniforme de um cara que vai trabalhar com arma, com bala, com essas coisas, entendeu? Tipo, eles conseguiram adaptar de uma forma bacana, tá? Que é ao mesmo tempo que tá algo realista, entendeu? Não é algo que tá ridículo, só tá vermelho, mas não tá de certa forma ridículo. Ele até tem a piadinha lá dentro que ele usa vermelho pra poder pra não perceber que ele tá sujo de sangue, entendeu? Eu achei uma coisa. Pois é, tipo, o Deadpool, ele conseguiu fazer sucesso e chegar, tipo, onde chegou, ele é uma das HQ que mais vendem da Marvel, é o Deadpool. É justamente por causa desse jeito dele, a violência, as piadas que ele faz, então eu acho que é o jeito certo de fazer o filme. Uhum. O jogo dele também foi nesse estilo e deu certo. Então não tem por que eles tentar. Acho que seria mais arriscado eles tentar nivelar o filme do que fazer como eles fizeram. Exatamente. Principalmente que lembra quando lançaram aquele curta? E teve uma boa aceitação? Sim, sim. Acho que foi a partir daí. Foi. Eu acho que antes disso eles estavam na dúvida ainda. Sim, ali foi que foi o estopim, o começo de tudo. Black and Blue. God versus man. Day versus night. Sabe uma coisa que não me desce nesse trailer? Eu não gosto desse Lex Luthor, cara. Cara, eu também. Só que eu acho que ele vai passar por uma transformação, né? Tomara, porque que ele... Tomara. Porque a primeira foto que saiu dele era ele careca já. Tipo, então, e agora ele não apareceu careca. Então eu acho que no final do filme ele vai aparecer careca e tipo, nos outros filmes que ele vai começar a ser o Lex, de verdade. E tomara que, além de ser. Meu negócio nem é o cabelo dele, pô. É o jeito dele falar. É, exatamente. Caralho. O cabelo é o de menos. Porque o cabelo a gente sabe que ele era assim, pô. Ele é muito surtado, né? É, ele tá muito afetado. Esse que é meu problema com ele. É muito estranho, assim, a pessoa acostumada com aquele... É tipo, eu chegar aqui pro sério, tipo Batman, né, mais ai meu Deus, eu adoro a próxima pessoa, essa louca! Não, esse cara! Falando lá, eu quase levei um choque, assim, naquela cena lá que ele se encontra com o Clark, com lá o Batman. Poxa, não, o jeito dele, não dá pra esperar o Luthor desse jeito, né? Pois é, aquele Lex Luthor muito, muito estranho. E é um... E também é aquela coisa, é 880, né? Que é o Coringa. É verdade. Os caras querem transformar todos os vilões em Coringa. Que merda. O Coringa também ainda não sei, ainda não me convenceu. Eu não sei o que esperar ainda dele. Ah, mas assim. O cara apareceu 5 segundos no trailer. Não? Pois é. Eu também não sei o que esperar, não. Tem algumas falas e o visual dele. O visual dele tá alternativo. Tem um HQ que se aproxima, mas é a HQ mais bosta do Coringa. Bora entrar aqui no nosso cílio, que a gente tá falando do Coringa. Cara, o que eu tô com. O que eu tenho medo daquele filme é que o filme fique focado só no Coringa, na Arlequina e os outros personagens foram, entendeu? Tipo, já tem personagem que tá cortado pra morrer, cara. Não, tipo, se for só o Amarra, tá de boa. O Amarra e o Aguilado podem morrer também. Eu queria ver o Capitão Bumerangue. Eu acho que não, acho que vai ser mais focado na Arlequina do que o Coringa. Pelo que saiu ali, o Coringa ele só vai aparecer num pedacinho do filme, né? Que é no flashback da Arlequina. Eu achei pai foi esse negócio do... Tem que ter essa parada do Will Smith, né? De redenção, tem que ter essa merda, né? É. Aí tava o pistoleiro lá olhando a foto da filha. Chorando, vai pra porra. Teve um pouco disso em Arrow também, com o pistoleiro de lá. O Arrow, ele vai aparecer no Batman vs Superman? É mistério. Não, também não. Não tem só nem ator cotado. Eu acho que seria, porra, muito foda, tipo, se eles não, do nada, assim, ele fosse aparecesse no filme. É pior que hoje em dia é muito difícil acontecer uma coisa dessa. Sabe tá que seria foda? Se só a flecha, que nem na HQ do Dark Knight. Ah, sim. Que ele ajuda, não, mas né? No Dark Knight chega a aparecer ele. Sim, mas ele, eu tô falando, em vez de aparecer ele, só a flecha dele ajudando. Ah, na... sim, aham. Uh-huh. Tá, pelo menos a flecha, tipo, sim, é tipo seria flash. Seria legal. Correndo. Vai ser tipo flash, como o flash que vai aparecer correndo no debaixo do experimento. É porque hoje em dia você não pode nem mais cotar um ator pra um papel, mesmo tentando fazer surpresa, porque... Tá todo mundo sabe da vida dos atores. Aí, ator fulano foi visto no set de Batman Superman. Aí, ó, esse cara aqui parece com o Arqueiro Verde. Já teria uma corra dessa se tivesse. É verdade. O máximo que eles podem botar é uma flecha, por exemplo, aí, ou um easter egg. Uma coisa que falta mesmo, assim, nos filmes, principalmente nos blockbusters, essa surpresa, né? Aquela coisinha, tipo, eles já estão entregando tudo pra pessoa. Eu tô sabe do trailer lá da Aparição da Maravilha, entendeu? Esse que era o meu ponto. É, também, essa parte é... Capitão América, vocês acham que o trailer entregou muita coisa ou ainda tem mais coisas assim que... Tem, o Homem-Aranha não apareceu. Ah, mas só o Homem-Aranha? Acho que o Homem-Aranha vai ter também tanta importância assim no filme. Não, ele não vai ter não, porque chamaram ele bem no finalzinho pra gravar a cena. Aqui pra lá ele aparece ainda, e um bocado de trailer aí. Mas eu acho que a parte principal mesmo é se rolar mesmo a morte do Steve. Não, nesse filme? É. Acho é difícil, não. Cara. Eu acho que ele morre no próximo Vingadores, que é quando o contrato dele acaba, e eu acho que ele morre. Na realidade, assim, que nem é a questão dos nomes do filme. Eu acho que se não é pra fazer uma coisa realmente adaptado, parecido com a HQ... Pra que usar o nome, né? Pronto, isso é só pra ganhar dinheiro, cara. Tipo, é que nem esses outros filmes que também estão usando o nome do quadrinho. Deixa eu ver outro. Tá outro. Ah, era de Ultron. Zoe. Pronto, foi completamente era de Ultron. Era, nossa, a era. A era. de outro. Aí durou 3 dias, foi? Foi, grande é. Aí também tem o Thor Ragnarok, que eu acho que vai ser completamente diferente do quadrinho que conta a história do Ragnarok. Bicho. Pra mim é... Cara... Depois do Dark World, que não teve nada de Dark. Pra mim, a maior decepção dos filmes da Marvel foi o Thor. Não, cara, o Thor não decepciona, porque Thor sabe que o filme vai ser ruim. Ele decepcionaria se ele fosse bom. Não, mas assim... Tu não espera. Não, mas eu acho que... O super-herói, o Thor, dá pra fazer uma coisa muito legal com ele. Mano, dá pelo amor de Deus, o Thor tem um... muito ele. Ele tem, o Thor, mesmo ele já sendo uma adaptação de um mito na HQ, ele tem uma imponência muito forte, cara, quando ele aparece. Tu consegue ouvir o personagem gritando quando ele tá em ação. E esse Thor não tem nada de respeito nele, cara. Acho que fizeram muita comédia assim com ele. É um cara musculoso que tu não leva a sério. É, eu acho que ele era pra eles ter pegado um pouquinho mais a sério ele. Meio que não tem como. Tudo bem que ele tem aquele lado comédia dele, mas ele o Thor deveria ser levado um pouco mais a sério. Tanto que ele, na Era de Ultron, tem. Que eu acho que foi a melhor adaptação do Thor em todos os filmes, foi na Era de Ultron. Em que ele sai pra investigar umas coisas. E o pessoal tudo ficou falando mal dele. Mas ele é meio assim mesmo, assim. Ele sempre sai pra resolver os problemas. Sim, sim. Sozinho. Ele não precisa da ajuda dos outros. Ele não sai atrás da ajuda dos outros. Se ele acha que tem uma coisa de errado, ele... Era isso mesmo que ele tinha que fazer. Ele tinha que sair e ver e tentar solucionar os problemas. A Marvel ela já fez uma animação chamada Os Defensores. Que o Thor é até meio brincalhão. Mas é aquele brincalhão meio bonachão. O cara mesmo... Viking, tá ligado? Uhum. Tu vê um Viking dentro dele? Cara, ele devia ser não, que nem um... É realmente um Viking, então um anão de fantasia medieval, que são tipo aqueles caras de durão, só que eles também são brincalhão com os amigos dele. Isso, pois é, cara. Teria dado certo. Como se era pra ser tipo um Senhor dos Anéis, tá ligado? Oh, é difícil. Tipo, não no sentido de falar de produção de Oscar. Tô falando no sentido de ser aquela aventura na, assim, medieval e tal, tá ligado? Uma aventura, uma quest linear, tá ligado? Pois é, porque tu não consegue enxergar isso no filme do Thor. Tu olha o filme do Thor e é um filme da Marvel. Eles tinham que mostrar um filme diferente. É porque a gente tem que entender, e não só entender, aceitar que a Marvel, ela não tá ligando muito pra quem é fã de quadrinho, a gente tem que entender isso. Ela tá querendo pegar essa galera mais nova, que vai pro cinema ver o Homem de Ferro, ver o Robert Downey Jr., ver os rostos bonitos, ver cenas de ação, whatever. Eu acho que a única coisa que eu achei legal na Guerra Civil é que eles pegaram pra usar no filme do Capitão América... E não dos Vingadores. Eles, na verdade, um Vingadores de Guerra Civil. Pois é. Não, é porque, eu acho que o Guerra Civil, ele já tem esse contexto um pouco mais sério. Dos filmes da Marvel, o único filme sério é o Capitão América. Então imagina, um Vingadores com Guerra Civil e um monte de piadinha. Ia ficar muito estranho. O Guerra Civil é pra ser um filme sério que nem Capitão América e Soldado Invernal. Até porque ele fica sendo dirigido pelos mesmos diretores. E ele tem o tema mais político. Então, ele é pra ser um filme mais político do que porradaria, entendeu? Aí eu vi o pessoal reclamando, Batman vs Superman tá muito melhor, porque tem uma ação, não sei o que. Cara, mas Guerra Civil, cara, é aquela coisa mais confronto de ideias do que confronto de socos, entendeu? O problema do trailer foi justamente eles terem mostrado a cena... De luta, provavelmente vai ser a principal, que é a dele, do Bucky e do Capitão América espancando o Homem de Ferro. Isso que me deixou triste. Só que tem um problema, eu vi os caras do Omelete, que lá na Comic Con teve um trailer especial, né? E eu vi eles falando que no trailer tem muita piada. Então. Eita. Vamos ter. Será que o Capitão América vai cair no mal do terceiro filme ruim? Assim, tem alguns pontos que eu não gostei também no trailer. A parte da motivação do Buck lá, tudo bem, é amigo e tal, mas eles poderiam ter usado normal ali a, a mesma base de história em quadrinho. Não precisava forçar isso. E o outro é essa coisa de fazer o Homem de Ferro de coitadinho. Ah, eu também era seu amigo. Ah, não, cara. Não dá pra engolir isso. Eles eram amigos, caralho. Pô, os caras sempre viviam discutindo. Ah, você também era meu amigo. Mas no fundo eles se amavam. Eles se aturavam, mas era. É verdade. É tipo, ah, a gente tá brigando aqui, a gente resolveu o problema, agora a gente tá de boa. E falou, vou ali pro meu canto, ok. Eu acho que vai ficar muito forçado. Se a gente realmente seguir essa linha que eles apresentaram no trailer, vai ficar ruim. Mas como é trailer da Marvel, não dá pra confiar, né? Nem nada. Eles mostram uma coisa, apresentam outra completamente diferente. Ah, no próximo trailer que lançarem, né, já vai ter outras coisas aí que a gente vai ficar discutindo. É verdade. Sim, voltando no Batman vs Superman. Você, aquela frase lá do Bruce Wayne, vocês acham que ele sabe que o Superman é o Clark Kent? Ou não? É pra ele saber. É pra ele saber. Eu acho que naquela hora lá que o Lex aparece, eu acho que os três já sabem quem é quem. É, acho que eles estão fazendo um joguinho aí. Eu acho que o Apocalipse aparece antes daquela festa. Antes? É. Não, porque, cara. Porque, tipo... Sim, macho, mas porque ele fala assim... Ela tá com você? Não. Ela tava com você. Mas como ele fala aquilo se ele já tinha visto a Diana na festa? Ele conhece ela, o Batman. Ele conhece. Tá ligado? Não, mas isso não, ela pode ter aparecido na festa como Diana, não como a Amazona. Sim, mas aí ela tá um metro de distância, ele não vai reconhecer. Opa, essa moça aí é a mulher que tava na festa. Uma outra coisa... É a síndrome de Lois Lane. Tem uma outra coisa assim que eu achei meio estranho. É em questão também do Lex Luthor. Porque nesse filme, meio que já tá lá pro final da... Eles já são mais velhos, né? O Suene já tá é mais parecido com a Mestre em Quadrinho do Cavaleiro das Trevas. Sim. Que o Robin já morreu. Então, por que o Lex Luthor ele tá tão novo? Porque ele não é o Lex Luthor, cara. É o Lex Luthor Jr. Não, então, mas pô, ele já era pra estar mais velho. Eu não entendi, a não ser que essa parte da festa meio que seja um flashback, alguma coisa do tipo. Sabe o que aconteceu? Não, pô, ali não é flashback, não. Eu acho que é... Tipo, eles vão fazer mesmo o Lex Luthor diferente. É, vai ser isso aí mesmo. É, eles estão pegando um base, cara, o Lex Luthor do padrão chamado Legado das Estrelas. Cara, a Olivia Munn tá muito gostosa como opção. Ela só apareceu em uma cena, porra. Já basta, é o suficiente. Ela apareceu no trailer? Apareceu. Apareceu. Só a cara dela estampada. Então. Eu quero ver ela com esse uniforme aí de... Olha aí, olha. Bola na bunda. Pra tu ver como o X-Men tá sabendo fazer as coisas. Eles não mostraram a Olivia Munn no primeiro trailer. Já a Batman vs Superman já mostrou a Mãe Maravilha. Eles não liberaram a gostosa. Ah, se bem que a Mãe Maravilha não tá tão gostosa. Não, não tá de jeito nenhum. Pô, cara, na real, eu achei que ela... A Gal Gadot ficou como uma boa Mulher Maravilha, assim, não. Meu irmão, a grossura das coxas dela é meus dois braços. E a Sansa, como o Jim Gray, o que vocês acham? Eu acho enjoada a voz dela, mas acho que vai ser uma coisa legal. É, não, porra, ela é muito bonita. E combina bem pra Jim Gray, ela. Combina mesmo. O Scott Summers ficou apagado, né? Tipo, é, bicho, eu sonho o dia que o Ciclope vai ser um líder de verdade no filme de X-Men. É. Porque, acho bicho, hoje, até agora não tem nem sombra do Ciclope que é, né, na HQ, bicho. Caralho. Os outros filmes eram o bundão e agora é o bundinho. O meu personagem, meu personagem preferido, cara, é o Ciclope. E até agora, só naquela série animada que ele realmente é fodão. Qual série? A primeira. Não, da Evolution ele também é. Mais ou menos. Ele ainda... Não, a Evolution é o principal. Não, mas ele é. Ele ainda não. Sei lá, cara. O Wolverine ainda meio dá uma zoada nele. É, exatamente. O Ciclope, ele que zoou o Wolverine no. No de 90. Isso acontece porque o nome do diretor lá, o Bryan Singer. Singer. Ele Ele não gosta de Scorpion, por isso que ele faz isso. Poxa, tomara que ele seja preso. Poxa, tomara que ele seja preso naquela parada lá do processo que ele tava levando. O personagem favorito dele é o Wolverine, por isso que ele era o principal, os três merecidos. É por isso que a gente tem Wolverine e seus amigos? É, deve ser. Talvez. Mas o personagem ali, pelo menos no trailer, que eu mais gostei foi a Tempestade. Ela deu uma entrada foda. Cara, ela. Nossa, aquela entrada dela. Foi foda. Foi a melhor parte do trailer. Foi a melhor entrada, cara. Ela veio com um raio. Nos primeiros filmes, a Halle Berry era ator muito. Assim, já... Atriz. Ela é uma mulher. Não sei diferenciar essas coisas. A Halle Berry, que é uma atriz que já era famosa e tal, etc. Tipo, papagaio no filme, tipo. Roubar a cena dele. Eu não sei quem teve a brilhante ideia de achar que um filme quase todo de relação Wolverine e vampira ia ser uma coisa foda. Tantas coisas pra botar. É verdade. Eu gosto melhor. Dos dois primeiros, cara. Mas assim... Eu gosto também, cara, mas tu sempre fica aquele negócio. Podia ser melhor. Com certeza. Dois é bom. Porque assim, um filme que é de equipe e fica focando só em um personagem. Tá certo, não. Entendeu? Aí por isso que agora é a hora do Brian Cantor salvar. Brian Cantor. Por dessa, vamos falar do último filme de super-heróis de 2016, que é Tartarugas Ninjas 2. Ah, um ator favorito do Thiago, Stephen Amell. Meu Deus, o ator com mais expressões de Hollywood. Eu nem vi o trailer. Eu vi, cara. O trailer tem uma coisa legal, que é o rinoceronte e o porco. Eu vi as imagens. Irmão, esses personagens são muito bons, cara. Eu vou assistir só por causa disso. Mas agora eu digo uma coisa. Eu nunca vi um personagem ser tão deturpado quanto o da Megan Fox. Qual o nome da repórter mesmo, lá do Tartaruga Ninja? É April. April. É verdade. Quem assistiu o trailer? Eu assisti. Eu gostei da personagem do trailer, que era Ron DMC. Gostei. Mas eu gostei também do Bebop e o Rocksteady, né? Que é o Javali e o Rinoceronte. Uhum. Mas de resto, não curti tanto não. Ah, parece que vai ter um novo destruidor também, que agora vai ser asiático. Mas não focaram muito nele. Aparece ela com a barriga de fora, né? Tem que aparecer. A Mega Força a barriga de fora. Black and Blue. God versus man. Day versus night. Pois vou passar pro filme que interessa, que é Star Wars Rogue One. Ele já tem sinopse já, vocês sabem disso? Tem, é o filme que vai mostrar como eles pegaram os planos da Estrela da Morte. Então ele é continuação do episódio 6. Não, cara, ele não é continuação do episódio 6. Ele é entre o 4 e o 6. Ele é. Tipo. Ele é antes do 4, praticamente. Porque no 4, no final, você não destrói a Estrela da Morte? Então, esse é o filme, o Rogue One vai ser o filme que, como eles pegaram os planos da Estrela da Morte, então é alguma coisa antes do 4. A Felicity Jones é a principal. Ah, sim. Eu, minha atriz favorita, era o apaixonado. Ah, ela é muito fofinha, cara. Vou assistir só por causa dela. Ah, essa mina aí é aquela do filme do Stephen Hawking. Isso. Essa tem o Hannibal também, né, no elenco. O elenco é bem foda. O Hannibal, da série. Ah, sim. Já tem até uma foto lá dos pilotos lá. Tem o Forest Whitaker, que é aquele cara que tem um olho baixo, sabe quem é? Uhum, sim, sei. Só que a gente não tem muita informação ainda fora isso desse filme, não. Star Trek Beyond. Também não sei o que esperar de Star Trek, eu só vi o primeiro, dessa nova. O JJ ainda tá envolvido nesse chat, de alguma forma? Eu acho. Tá só produzindo, não tá dirigindo. É, ele tá envolvido, mas não é mais dele. Eu gostei, achei legal. E o Idris Elba agora vai ser o vilão. Não sei qual vai ser o vilão, né? Mas ele vai ser o vilão. Saiu um vídeo no tempo desse. Ele reuniu toda a o elenco. Aí ele falava algumas coisas sobre o filme e tal. Black and Blue. God versus man. Day versus night. Vamos falar de uma adaptação boa. Vamos. Animais Fantásticos e Onde Habita. Agora você tá falando minha língua, cara. Agora sim. Mas alguém já leu? O que esperar desse filme? Olha, elenco bom tem. Como a J.K. tem envolvida, né? Ela também tá envolvida. Eu acho que... Tipo... Ela não só tá envolvida, como é a roteirista agora. Isso. Ela tá bem envolvida, bem mais que Harry Potter. Sim, porque na Harry Potter ela só era consultora, praticamente. Eu também, assim, um dos filmes que eu estou mais esperando pra ver esse ano, que é... Ué, vai ser fantástico, assim. Acho que eu vou trocadilho. É muito bom. Porque a gente vai estar voltando ao universo do Harry Potter. De uma maneira diferente. De uma maneira diferente. E, pô, a gente, além disso, também a gente vai estar conhecendo mais coisas sobre o universo. Porque não tem livro, não tem nada, né? A gente vai baseado naquele... Tem só um nome do livro, mas não tem nenhuma relação. Tem só um prólogo lá escrito pelo Dumbledore, que é uma historinha até bem legal. E a lista das criaturas. Isso. Então, assim, é um conteúdo novo que a gente vai ter do universo do Harry Potter. Então a gente não pode considerar uma adaptação. É, não é bem uma adaptação, é verdade. Mas é uma história... Eu pensei que tinha um livro mesmo. Tem. É um livro fininho de cento e poucas páginas. Acho que não tem nem 100 páginas. É tipo um guia dos... Menor ainda. É um livro que só meio que fala sobre os monstros que tem no universo. Tipo, tem uma lista lá de criaturas, um prólogo lá escrito pelo Dumbledore que conta um pouco da história de como as criaturas eram divididas e tal, algumas confusões que deu em relação a isso. Um amigo é bem foda, né? Sim. É, muito foda. Tem aquele cara lá. Tem o Ed Redman. Tem o Colin e o Flash. E o Erza. Erza Miller. Ah, ele também vai estar no filme? Ninguém sabe qual personagem ele vai ser, mas ele já está confirmado. Um amigo meu chegou pra mim perguntando se esse filme ia ser um tipo de documentário sobre. Tipo aqueles que passam no Fantástico. Não, cara, documentário não vai ser, com certeza não. Não vai ser. O filme, assim, só pelo ator, né? O Redman já valia a pena assistir. Cara, ele tá atuando muito. Caralho, ele é foda. Tem o outro filme dele também, né? A garota... Dinamarquesa. Esse também promete ser concorrente ao Oscar. Ele só não vai ganhar porque ele já ganhou ano passado de Academia cheia de frescura. Eu não sei não. Olha, a Academia, ela não tem, ela tem essas coisas, mas também ela premia muito quem faz mudança drástica de personagem. É verdade. Assim, eu acho que ele vai ser o melhor, com certeza. Mas aí a galera vai propaganda pro DiCaprio. O DiCaprio não vai conseguir Oscar com aquele filme, cara. Qual? O que ele enfrenta o urso. Revenant. Né? The Revenant. É o único... Mas ele... O Regresso, né? O Regresso. É certo. Ele não vai fazer mais um filme em 2016? Não... Um lá que ele tem várias... Personalidades, vai ser. É, personalidades. Eu não me lembro qual é o nome desse filme. Eu nem lembro, nem vi esse filme, só vi que ele ia fazer um filme desse tipo aí. De várias personalidades, mas não vi o nome. Não, acho que não é pra 2016. Outra adaptação que vai sair em 2016, o livro do Dom Brown, Inferno. Caguei dois. Caguei três.